Não fiquem esperando nada de mim. Às vezes eu sou triste e infeliz. Às vezes ninguém sei quem eu sou. Veja bem, eu já sofri demais por outro amor. Não estou te comparando, por favor. É que eu tenho traumas pra esquecer. Quando penso que me libertei e que posso me entregar, a desconfiança vem à tona, insiste em me domar. Você quer fazer com que eu esqueça e viva um novo amor. Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer o que passou. Olha nos meus olhos e me dá um beijo. Mata meu desejo. Só por um momento eu faço um pedido. Seja você mesma antes que anoiteça. Faz com que eu esqueça de tudo que sofri. Eu já sofri demais por outro amor. Não estou te comparando, por favor. É que eu tenho traumas pra esquecer. Quando penso que me libertei e que posso me entregar, a desconfiança vem à tona, insiste em me domar. Você quer fazer com que eu esqueça e viva um novo amor. Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer o que passou. Mata meu desejo. Só por um momento eu faço um pedido. Seja você mesma antes que anoiteça. Com que eu esqueça tudo que sofri.